Muito boa noite a todos, sejam todos uma vez mais muito bem-vindos a mais um Sporting 160. Esta noite, onde vamos aqui fazer um apanhado do jogo com o Santa Clara, vamos pegar no Gil Vicente e mais surpresas virão. Antes de mais nada, dar aqui as boas-vindas ao nosso painel habitual. João Castro, boa noite, bem-vindo uma vez mais. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos que nos ouvem. Boa noite, Pedro. E vamos ter aí um bom programa, de certeza. E desde já, espero que todos se protejam, que estamos a voltar a uma fase complicada. E, portanto, para todos que nos vão ouvir, que tenham cuidado aí fora. Exatamente. Pedro, o importante é as pessoas se sentirem seguras e ouvirem o 160. Bem-vindo. Obrigado, bem-vindo. Obrigado, Mariana. Olá, João. E olá a todos os que nos vamos ver. Sim, seguros. Também bem dispostos, também dá jeito. E as vitórias do Sporting vão ajudando, mas acho que hoje vou deixar o programa quase todo para o Castro, dado que eu praticamente só vi. Eu tive desligado praticamente do Sporting este fim de semana, como tive na Fórmula 1, e só vi o jogo. É o que interessa. Ainda tenho uma história engraçada para contar sobre o jogo, mas depois mais para a frente falaremos disso. Espetáculo. Então vamos já, antes de ir ao jogo, obviamente deixar aqui o nosso obrigado aos patronos do Sporting 160, que já são muitos, recordando só que para além do Patreon, hoje o Castro falou nisso nas manhãs do Castro, o grupo de Discord que está disponível para todos aqueles que quiserem fazer parte, patronos ou não, o Discord está aberto a todos aqueles que quiserem fazer parte aqui da equipa do Sporting 160. E vamos então ao jogo com o Santa Clara. Pedro, ainda antes de irmos à tua história, João, dois golos de Pedro Gonçalves. É, dois bons golos do Pedro Gonçalves, numa exibição que pautou aqui pela qualidade e a criatividade do Pedro Gonçalves. Ele trouxe bem que é um reforço, e como nós já tínhamos dito aqui, que era o reforço, ou seja, Sem o ponta de reforço. lança, ele tem feito bastante. É o ponto de lança, depois posso analisar aqui mais à frente. Sim, ele tem feito bastante. Por exemplo, no jogo ele deu 60 toques na bola, fez 37 passes, ganhou 7 duelos, fez 3 bolas longas com sucesso, 2 remates à baliza, 2 golos. Portanto, acho que fez uma excelente exibição, a mostrar que realmente é um jogador que tem muita qualidade. Eu já tinha referido aqui e no segundo poste que, para mim, ele, além das qualidades técnicas e táticas, é um jogador tem um pouco de Bruno Fernandes em termos de carácter dentro do campo, daqueles jogadores chatos que manda vir com toda a gente. Ou seja, é um líder, eu acho que é um líder, apesar de ser um jovem, e por isso. Eu tinha salientado esse pormenor e mais uma vez viu-se que não virou a cara à luta, foi sempre à luta, com bastantes duelos, e depois nunca desistiu dos lances. E no segundo golo ele não desiste do lance, mesmo ali, apesar de ter aquele choque que podia ser até complicado com o defesa e com o guarda-redes, mas que acabam os adversários por bater um no outro numa má saída do guarda-redes contrário. A verdade é que ele teve a calma suficiente, Mariana, e digo já, muitos jogadores falhavam aquele golo, porque, em primeiro lugar, o Pedro Gonçalves é destro, não é canhoto, e ele chutou com o pé esquerdo e não andou ali a parar a bola, a ajeitar, não, chutou logo e fez um bom golo. Portanto, em termos de Pedro Gonçalves, o que eu posso dizer é que realmente é aquele jogador que traz muita qualidade ao Sporting. Vai ser um destaque, obviamente. Além de, e tenho que referir isto, João Mário, que trouxe-nos uma segurança, uma inteligência, um poder de ter a bola que nós não tivemos durante o jogo, e que os dois são, para mim, os maiores destaques. Um pela acutilância que já tem enquanto reforço e jovem, que é o Pedro Gonçalves, e pela liderança, e depois o João Mário, que veio realmente trazer a classe e a serenidade para a segunda parte, porque já estávamos a ver a coisa mal parada, íamos perder 2 pontos estúpidos em Santa Clara, porque o Sporting teve aquela falha do Coates e do próprio Adam, uma saída extemporânea ali da baliza, acho que é um erro, e praticamente íamos ali empatar, porque isto jogasse em ponta-lança, Mariana, e podíamos ir aí, não sei se o Pedro quer falar um bocadinho, porque podíamos ir ao ponta-lança do Sporting, e eu posso-vos dizer já em primeira mão quantos toques o Jovane deu dentro da grande área de Santa Clara. Ou seja, se vocês quiserem tentar adivinhar, e podemos brincar aqui um bocadinho, Pedro, quantos toques é que o Jovane deu dentro da grande área do Santa Clara? Dois? Dois. Mariana? Foi cinco. Pronto, Jovane deu 3 toques dentro da grande área adversária. O nosso ponta-lança deu 3 toques dentro da grande área adversária. Eu aqui sobre o Jovane e o Sporting Tático acho que já lançou às 9h30, estava a falar com ele, e lançou um artigo muito interessante sobre o Jovane. Eu aqui, e sem desprimor para o Jovane, pelo contrário, eu acho que o Jovane, nesta posição, é, entre parênteses, sem ofensa nenhuma para o Jovane, um sem terra. Um sem terra é aquele que não sabe onde é que está. Sim, está um bocadinho perdido, eu acho que está-se a queimar um bocadinho ali, é muito mais eficaz como ala, como já se viu no passado, como extremo no passado, e a verdade é que Jovane ali fica, pá, nem é o ponta-lança, nem é o médio, porque o que Ruben Amorim quer é um falso 9, pá, mas isso para jogar ali, Pedro e Mariana, é preciso ser um grande craque para jogar aquilo que o Ruben quer. O melhor falso 9 do mundo é o Firmino, mas nós não temos nenhum Firmino. O Ruben tem uma paixão assolapada pelo Paulinho. Está a jogar cada vez melhor. Sim, e o Paulinho podia jogar. O Paulinho ali podia jogar, e obviamente, mas era muito caro e o Sporting fez bem em contratar. Mas aquilo que eu já tinha falado aqui no fim das transferências, aliás, acho que tínhamos todos concordado, pelo menos é o que eu me lembro, é que falta um ponto-lança ao Sporting. E eu vou-vos dizer porquê. Porque se nós queremos jogar assim, o Sporar não encaixa. Mas se nós queremos jogar depois, no final, já com futebol mais de posse, mais sobre o adversário, o próprio Sporar não é um finalizador nato, como vocês viram nas duas oportunidades que o Sporar teve, não é? Portanto, Sporar teve ali duas oportunidades, uma de cabeça, que era só desviar em que ele saiu por cima, e outra que era encostar e ele nem acerta na bola. E, portanto, o Sporar é um jogador mais de profundidade, é mais um jogador de atacar a profundidade, fazer mais diagonais. Não é um jogador finalizador. Portanto, o que é que acontece? É que temos o Sporting a jogar, neste caso, em não está a jogar em posse, estamos a jogar em transição, e portanto estamos a jogar ali em transição. Sporar não faz o papel que o Ruben Amorim quer, que é recuar, receber, distribuir e depois aparecer na área a finalizar, portanto esqueçam isso, e depois também não joga em termos de finalização, porque quando o Sporting vai e carrega em cima deles quando foi necessário, a verdade é que as folhas foram para a área e Sporar não apareceu a finalizar, e portanto não temos aqui nem o finalizador nesta parte final do jogo, nem temos o falso nobre que o Ruben Amorim quer para jogar de início. E, portanto, o Sporting continua a jogar sem ponto de lança. E o grande erro, quanto a mim, no fecho do mercado, foi não termos de buscar um ponto de lança. Ou um ponto de lança para jogar como o Amorim quer, ou então um ponto de lança mesmo finalizador. Enquanto o Sporting, agora nos grandes dois meses, até ao mercado de janeiro, continuar assim, nós vamos ter em alguns jogos que vamos sentir a falta do ponto de lança. Portanto, Jovane dá três toques dentro da grande área, e posso-vos dizer, em toques dentro da grande área, para vocês verem o que é o Sporting a jogar em progressão, em transição, e não em ataque, em posse de bola. E eu vou-vos dar aqui umas estatísticas, que nós agora temos acesso aqui às estatísticas muito interessantes, e vou partilhar convosco. Por exemplo, as estatísticas de toques, e atenção que o Sporting tem menos um jogo, e também já não estou a contar com portanto, os toques que o Benfica poderá estar a dar aqui no jogo contra o, não sei, está a jogar contra o Belenenses, não é? Portanto, sim, o Belenenses não, contra aquela equipa que diz que é o Belenenses, mas que não é nada, o Bessade. Pronto, o Bessade, para vocês verem... Será o eterno Belenenses, digo o que disseram. Para vocês verem a diferença, e agora para espantar toda a gente que nos está a ver, toques de jogadores dentro da grande área adversária. O Porto é líder, tem 152 toques na bola dentro da grande área adversária. Segundo lugar para o Benfica, com 137, mas tinha menos um jogo. O Braga com 100 toques dentro da grande área adversária. O Paços Ferreira com 71. O Portimonense com 68 toques. O Farense com 68 toques e o Sporting em sétimo lugar, com menos um jogo, tem 66 toques dentro da grande área adversária. Se dividirmos isto pelos quatro jogos, dá em média 17 toques, ok? Portanto, o Sporting dentro da grande área adversária toca 17 vezes na bola, o que é claramente escasso. Eu vou dizer, o Porto tem 152, o Sporting tem 66. Ó Pedro, podes passar aí em baixo, toques dentro da grande área adversária. E, portanto, isto revela bem o... as estatísticas são o que são, e vocês podem dizer, e aqui tem que fazer uma premissa, o Sporting só jogou um jogo em casa e foi com o Futebol Clube Porto, mas eu não estou a falar de posse de bola, estou a falar em toques dentro da grande área. E, portanto, revela que é muito, muito pouca esta estatística. Em posse de bola eu também posso rolar, e se vocês quiserem saber mais estatística, e até à data o Benfica tem 60%, 60.9% de posse de bola nos jogos, o Porto 58.2%, o Braga 57%, o Portimonense 55.9 e o Sporting 54.7, mas com a relevância que só jogamos um jogo em casa e foi contra o Porto, portanto falta-nos aqui se calhar um bocadinho mais de posse de bola. e em termos de remates também podemos ir mais à frente. E portanto, isto para vocês verem que o Sporting, apesar de ter ganho, mostra, eu acho que é um Sporting um bocado bipolar, joga muito em transição e depois, quando é preciso, ó tio, ó tio, temos que meter a carne toda no assador e lá vamos nós para a frente, mas acho que com o João Mar isso pode mudar, e é isso que eu queria deixar aqui a mensagem. Há muito para melhorar, e portanto, o que é preciso é que o Sporting melhore e comece a colocar, obviamente, os melhores jogadores em campo, e eu acho que com o João Mário poderá nos dar, ou poderá aportar ao Sporting aquela classe e aquele nível de uma equipa grande de jogar e assumir o jogo. Porque nesta altura estamos muito em transição só. E depois estamos muito longe da baliza porque só temos 3 jogadores ofensivos. De verdadeiras características ofensivas, quem é que nós temos? Lá na frente temos o Pedro Gonçalves, jogou o Jovane, falso 9, e jogou o Nuno Santos. Depois, como jogamos com o Matheus Nunes e Palhinha, são médios mais características defensivas, e depois temos o Nuno Mendes na esquerda e o Porro na direita. Mas ofensivamente o Sporting só tem 3 elementos de raiz. E obviamente que isso transparece na equipa, porque às vezes sente-se que o Sporting, que se tivesse um jogador ou se mais presença na área, poderia ter feito outros golos. E na primeira parte, por exemplo, tivemos ali a oportunidade de matar o jogo, mas realmente temos jogadores de características mais defensivas do que ofensivas nesta altura. E isso é um grande problema no que ao futuro dos jogos do Sporting Clube Portugal diz respeito. Pedro, o João já disse quase tudo. Tu que tens aqui uma história para contar do jogo ainda antes. Coisa simples, mas sim. Ainda antes de contares a história, pergunto como é que viste o lance do gol do Santa Clara, porque as culpas estão, entre aspas, divididas entre Coates e Ana. Para já, falamos dele aqui na semana passada, Tiago Santana voltou a marcar e, portanto, provavelmente acho que já é o melhor marcador a par, talvez, do outro gajo. Não, tenho aqui, sim. É o melhor marcador a par do Benfica, do Walschmidt. Não, me lembro, não, e do, peço desculpa, e do... E talvez do outro que também marcou e que ficou com 5. Pronto, então 5. Mas pronto, mas marcou, marcou e teve que ter... A calma suficiente para marcar, quando às vezes as coisas parecem fáceis. Portanto, Rodrigo Pinho, chama... Tiago Santana. Exatamente. E o Walschmidt é 4. Exatamente. Espera aí. Rodrigo Pinho, 5. Tiago Santana, 5. E o Walschmidt, não sei se marcou hoje, não estou a acompanhar o Benfica. Não, acho que não. O gol do Benfica foi o Seferovic. Sim, exatamente. Até estava ao banco. E portanto, tínhamos falado dele, e ele numa oportunidade que teve claríssima, num erro ali repartido. Quer dizer, é um erro repartido, mas na realidade, se o Coates não faz aquilo, o Adan, se calhar, não tinha aquela saída espatafúrdia, como é óbvio. Portanto, é um erro que parte de outro erro, mas sim, acabam por estar os dois envolvidos nesse lance e portanto, diria que o Sporting não fez uma grande primeira parte, mas fez uma boa segunda parte, o suficiente para vencer o jogo. Não acho que estejamos a jogar, obviamente, até pelo que aquilo que o João tem dito, que estejamos a jogar um grande futebol, mas também, eu vou-te dizer, não estaria à espera neste momento de, se calhar, de estar tão bem classificado, e se ganharmos ao Gil Vicente, estamos ali colados ao líder, à partida, se vencer ao Bessado, o Benfica. Deixa-me referir, e lançando mais uma estatística, que o ano passado o Sporting venceu 6 jogos fora, e este ano já venceu 3. Exatamente, já vai com 3, exatamente. Mas a época do ano passado é uma época absolutamente miserável, que só serve para... Que só vai acontecer... Sim, mas pronto. Mas... É o que é. Agora, a verdade é que essa época só vai servir para o que vai acontecer nesta época, provavelmente só vai mostrar ainda mais o problema que foi a época passada, e portanto eu não sei em que lugar é que nós vamos ficar, não faço a mínima ideia. Eu gostaria muito que ficássemos em primeiro, sei que isso vai ser difícil, mas mesmo vendo o Braga a jogar bem e a praticar um futebol interessante, é óbvio que o Sporting, se repete um quarto lugar como o ano passado, o melhor é no final da temporada demitirem-se todos e voltamos todos ao ano zero e às heranças pesadas, ou menos um, já nem sei quantos anos é que andamos sempre entre o zero, o menos um e o menos dois. Parece um elevador, o Sporting parece um elevador, mas nunca sai do zero. Portanto, é só do resto de chão para a cave ou da cave. Não temos a cave, é verdade. É, andamos assim entre a garagem, parece que estamos sempre a ir à garagem buscar qualquer coisa, mas depois não conseguimos ir para casa. Pronto, agora, eu vou-te ser sincero, eu vale o Sporting 160 existir para eu me manter informado das coisas que durante a semana para poder falar aqui no programa, porque eu na realidade estou cada vez mais farto deste Sporting doentio, de extremismos, de tudo e mais alguma coisa que tem estado a acontecer, está tudo a preparar-se para o ano 2022, está tudo a preparar-se para o que vem aí, ou 2022, ou eventualmente mais cedo, de uma forma que me leva a crer que podemos ter aqui um ano eleitoral de cujo do costume, enfim, vamos deixar isso para outras notícias. Portanto, eu à conta disso tenho-me focado só a ver os jogos, olhar para aquilo que possamos fazer de bem, de ficar com alguma satisfação das vitórias, mesmo que não sejam grandes jogos, porque sinceramente é isso que tenho procurado, porque isto tem sido tão mau, e vamos comentar, as pessoas estão a perguntar se vamos falar de Miguel Albuquerque, vamos, se a Mariana não perguntar, falo nas minhas notas finais, também vou falar das eleições do Benfica nas notas finais, Mariana, se eu me esquecer e disser que não tenho nenhuma nota final, a minha nota final é sobre as eleições do Benfica. Em relação à história, é uma história muito básica e simples, mas que é neste momento aquilo que me agarra cada vez mais ao Sporting, que é, eu fui ver a Fórmula 1 este fim de semana, e portanto estive lá ao fim de semana no Algarve, cheguei na sexta-feira a Portimão, e comigo estavam, comigo e outras pessoas que se encontraram, todas dentro das regras de distanciamento social e sempre com máscara e tudo mais, não fui daqueles inconscientes que toda a gente anda aí a falar, e quem quiser pode ir ao meu Twitter, tem lá um resumo bastante grande daquilo que se passou este fim de semana, e claro que eram 6 da tarde, depois de chegar do autódromo, e obviamente que eu tinha que arranjar sítio para ver o Sporting, absolutamente fundamental. E portanto, convidamos obviamente algumas sportinguistas do Algarve para irem ver, e outros que quisessem se juntar. Juntou-se o grande Maldiçoado, que é... É grande em duas dimensões, grande na altura e grande na pessoa que é e na forma como nos recebe, e é sempre um prazer. E fomos procurar, naquele momento estávamos perto da Praia da Rocha, e eu ia à frente a olhar para tudo que era bares que estariam abertos, e olhava lá para dentro a ver a televisão se tinha, encontramos um primeiro que tinha Sport TV e tal, ok, esta partida vai transmitir, se não pedimos para pôr, ou então partimos isto tudo, descalçamos, mas para falar do clube, e depois continuamos a procurar e encontramos um que tinha, pá, 3 televisões uma ao lado do outro, a passar rugby, Manchester United, que era a mesma hora do Sporting, o Sporting no meio, mais 2 grandes ecrãs nas costas, ingleses, um pub, assim, e olhei, olha, perfeito, é mesmo este sítio que nós vamos só perguntar se transmite o Sporting, ou pedimos para pôr numa televisão. Claro. Epá, e de lá de dentro vem um rapaz que olha para mim e diz... Varela, e eu fiquei sempre com aquele ar de eu também te conheço, eu também te conheço, porque a forma como ele disse foi tão simpática que eu percebi que era, e eu conhecia, só que lá está, às vezes é mais fácil conhecerem a mim do que eu me lembrar das pessoas que me cumprimentam, não me levem a mal, não estou aqui a querer parecer mais do que sou, e olha, realmente eu recordo de Rui, não? 2016 Bessa, ganhamos 3-1, acho que foi esse o jogo. Pai, aí é verdade, amigo comum, já me lembro, que aí, opa, olha, estávamos à procura de um sítio para ver o Sporting, e ele, olha, podes viver aqui, o bar é meu. E pronto, e ficamos a ver lá o jogo do Sporting, lanchamos lá, fomos muito bem servidos e vimos lá o jogo. Vimos lá, estávamos pelo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sportinguistas, 7. Depois mais uma mesa ao lado começamos a falar com um senhor que também era sportinguista, daqueles que estava triste, e pronto, e estivemos ali a ver o jogo, e valeu a pena obviamente pela vitória e por poder festejar o golo do Sporting, o segundo, que estava a ser difícil aparecer, e apareceu porque realmente temos ali um jogador que não engana ninguém, já o ano passado não enganava, já o dissemos isto na semana passada, o problema é o negócio em si, nunca é a qualidade tanto de Pedro Gonçalves como até de Nuno Santos, mas Pedro Gonçalves era claramente um jogador que não enganava ninguém, e portanto foi nesse particular, do ponto de vista do jogador, foi muito bom, foi um jogo muito bom, e eu continuo, sou de sincero, Mariano, eu vejo muitos sportinguistas com algumas críticas, por exemplo, até vejo o João um bocadinho mais pessimista do que eu, e é normal, porque eu sou muito mais... Eu sou um gajo que acredita sempre, e por isso é que sou parvo e às vezes vou a jogos que não devia de estar em casa quieto, mas desse ponto de vista, eu sou sincero, eu acho que podemos fazer qualquer coisa diferente. Eu não sei o quê, ou posso estar completamente iludido, mas acho que é possível fazer qualquer coisa diferente. Eu não vejo, eu depois vi o Porto Gil Vicente, porque uma das pessoas que ia comigo, ou eu com ele, tanto faz neste caso, eu por acaso até era eu no carro dele, era portista, é e fomos ver, obviamente, e fazer todo sentido, da mesma forma que ele esteve amavelmente sentado connosco a ver o jogo, depois fomos ver com ele, quando fomos jantar, vimos o Porto, e eu vi, acabei por ver o jogo, e não vi um Porto absolutamente superior a nós, tal como não vimos o ano passado no campeonato. Acho que é cedo, embora, sinceramente, eu já disse aqui, acho que o Benfica tem tudo para conquistar, aparentemente, porque do que nós achamos e do que se olha dos craques, essas coisas todas, até à prática, vai uma grande distância. Agora, eu acho que é óbvio que é muito cedo, mas eu não consigo já enterrar esta equipa e, portanto, atirar, pegar numa pá e fazer aqui de coveiro e enterrar já a equipa na totalidade. Agora tenho a certeza de uma coisa, é um ano absolutamente crucial, porque quando gastas 15 milhões, ou 16, ou 13, ou seja, quantos forem, num treinador, que o ano passado pega na equipa em terceiro e acaba em quarto e fica atrás do clube onde nós o fomos buscar. É eliminado agora das competições europeias e, portanto, estamos fora das competições europeias. E se este ano não faz qualquer coisa que seja absolutamente relevante, e fazer qualquer coisa relevante, eu diria que, pá, quase no mínimo é ficar em segundo lugar. Segundo lugar é qualquer coisa de diferente do que tem sido feito nos últimos anos, embora não seja extraordinário. Não vou para a Avenida dos Aliados estar num segundo lugar. Bem, se calhar à frente do Porto até sou capaz de ir lá dar umas buzinadelas só naquela de chatear, mas não é absolutamente relevante, mas é o mínimo que se possa querer. Agora, se fizer menos do que isso, obviamente vai estar em maus lençóis, como obviamente esta direção não terá assim grandes, quer dizer, não terá grandes oportunidades, mas estou curioso para perceber o que é que esta equipa ainda pode fazer. Há ali jogadores que são bastante interessantes e estou expectante. Já estou desde o início do campeonato, acho que ainda é cedo, alguém dizia aqui que era cedo e eu acho que é cedo. Convém salientar que a equipa tem muito para crescer ainda, não é? Sim. Tem muito para crescer. Estes números que eu estou a revelar... Esse é o problema, João. Será que vai crescer? Essa é a grande questão. Será que a forma como o Ruben Amorim montou a equipa, mesmo sem contar com o sem ter o ponto de lança, e olhando agora aqui para os comentários, continuo a dizer a direção, eu esqueço a direção, eu já não vou dizer mais nada sobre a direção em relação, a não ser que sejam coisas absolutamente fundamentais. Para mim, já há muito tempo que esta direção não devia de estar, no sentido em que tem sido bastante incompetente para aquilo que eu acho que são os mínimos. Estão lá, foram eleitos, ainda há dois anos, não há Assembleias Gerais, o Rogério Alves, quem lá o meteu, agora tem que o aturar porque ele quer, pode e manda. E, portanto, não vou estar aqui sempre a repetir-me a mesma coisa. E, portanto, eu tenho-me estado a focar sempre mais naquilo que são os objetivos da equipa, porque senão, a certa altura, estamos aqui exatamente como o ano passado, sempre a falar. E nós já não somos muito apreciados, senão qualquer dia nos desligam o streaming direto ou uma coisa qualquer. Mas pronto, esse para mim é que é a grande questão, que é perceber onde é que esta equipa pode chegar, e o João tem trazido aqui alguns indicadores que agora vamos poder se calhar acompanhar um bocadinho mais nos próximos tempos e perceber o que é que tem evoluído, porque isso é que acaba por ser relevante. Acho que não concordo quando estavam aqui a dizer que as estatísticas não contam, as estatísticas não definem obviamente tudo, mas achar que neste momento os dados não se trabalham, eu percebo que também não estão a dizer isso, mas hoje em dia não há nenhum clube que não trabalhe os dados a sério. Eu no outro dia dei o exemplo do Atlético, no site de Atlético do Milan, os 20 que lá trabalham, e sei que está lá um português, conheço muito bem, e o João também conhece muito bem, portanto, 20 pessoas que trabalham os dados, eu sei que não era disso que estavam a falar da questão das estatísticas, mas os dados são importantes para se trabalhar, porque são, por si só, não significam nada, mas depois, quando trabalhados e quando ajustados a determinados indicadores, ou criados determinados indicadores, dá para perceber, obviamente, claro que a estatística vale o que vale, é a velha história do frango, não é? Vamos os dois ao restaurante, mandamos vir um frango e eu como o frango todo, a estatística vai dizer que em média o João comeu meio frango e o João nem tocou no frango, mas isso isolada, a questão isolada, não conta. quando, nós chegamos, quando estamos a comparar, estávamos a falar da questão do ponto de lança e vemos que Jovane, que é o que supostamente joga ali, só dá 3 toques dentro da grande área e temos uma diferença abismal para outras equipas que têm toques na grande área, a probabilidade do golo é tanto maior quanto mais perto estiveres da baliza. Claro. Portanto, se dás poucos toques dentro da grande área, obviamente que tu podes ganhar os jogos todos 1-0 ou 2-0. Só para dizer, por exemplo, que o Ruben Amorim, só uma vez é que ganhamos, só num jogo da Liga é que a equipa de Ruben Amorim marcou 3 golos. Que foi que eu estou abeçado, por acaso. Tudo o resto, nós marcamos 1 ou 2, ou 0. E já agora, Mariana, deixa-me só dizer aqui uma coisa que... Até vou pôr o comentário. A verdade é que o Gonçalo disse aqui uma coisa. Independentemente do que eu possa achar, não vou estar sempre aqui a repetir-me o que é que acho do Varandas. Eu não votei nele, não votaria, e não quero que continue como presidente. No entanto, é verdade é que fez mais nos últimos... Esse é que é o grande problema. O problema é só ter feito nestes últimos 15 dias. Exato. O que já devia ter feito desde o início, ou se calhar... prometido outras coisas, enfim, e essa é outra questão. E portanto, do ponto de vista do jogo, eu saí pelo menos com a satisfação da vitória, que é curta, é curta a exibição, mas é curta a exibição, sem dúvida, mas eu não sei se outro Sporting noutra altura teria nestes 4 jogos perdido pontos, e nós temos é que ganhar estes pontos no Santa Clara, nos Tondelas, vamos ter agora jogos importantes, e é esses jogos. É verdade, há que resolver aqui 3 coisas. Primeiro, o relvado estava num estado lastimoso, para quem quer jogar futebol é muito mais difícil. Depois, o Sporting, é verdade é que o Santa Clara só me lembro de uma oportunidade de golo, que foi o golo. Não é? Portanto, nunca nos pôs em sobressalto, de modo a pensar, bem, vamos sofrer outro golo. Já tinha acontecido no outro jogo também, tirando o clássico, já tinha acontecido contra o... Exatamente. O ganhamos, agora não me recordo do último jogo que ganhamos antes do Porto, já lá vou, não sei se foi o Paços Ferreira, agora esqueci-me. Sim, acho que foi o Paços Ferreira, mas acho que o Paços Ferreira ganhou 2-0. Foi o 2-0, exatamente, e também nunca nos pôs em momento algum. Nunca nos pôs em torção, portanto, a equipa está coesa defensivamente, com o Palhinha, e faltava-me aqui... O Timorense, desculpe, era por Timorense que eu queria dizer, e depois também o Paços Ferreira no início do campeonato. O Palhinha, o Sporting conseguiu maior segurança defensiva, a meu ver o Palhinha entrou muito bem e fez uma boa exibição, o Ruben Amorim falou disso no final do jogo, e a verdade é que o Sporting, mal ou bem, vai conseguindo ali ter momentos em que não sofre golos. Sofremos contra o Porto, mas é verdade que contra o Porto também fomos a equipa que teve melhores oportunidades. Portanto, nós podíamos ter ganho o Porto e podíamos estar aqui a falar do pleno. E portanto é que eu digo que esta equipa tem realmente hipótese de crescer, falta definir algumas coisas, acho que falta um bocadinho o Ruben Amorim deixar a teimosia, principalmente no 11 inicial, e começar a ajustar aqui alguns pormenores, mas a equipa tem tudo para crescer. É claramente uma equipa superior à do ano passado, isso também era difícil, porque a do ano passado era mesmo muito má. E, portanto, nós estamos aqui a crescer, a equipa tem possibilidade de crescimento. Agora, é verdade que nós só fizemos um verdadeiro grande teste, que foi contra o Porto, mas também já ganhamos 3 vezes fora. Isso é um bom indicador, Pedro. Ganhar 3 vezes fora, comparado com o que fizemos o ano passado e com outros anos, é sempre um bom indicador. Falta-me ver, e já estou aqui a brincar contigo, que é... O jogo de quarta-feira eu acho muito perigoso. Sim. Contra o Gil Vicente. Então, o Gil Vicente mostrou bom jogo. Ora, contra o Porto. Mostrou bom jogo. Já agora aproveitar. João, o jogo do Gil Vicente, estavas a dizer que é perigoso, mas mais do que um Gil Vicente que possa estar aqui preparado para o jogo que vem, vamos sem João Mário, sem Antunes e sem Tabata. Sim, parece que vamos sem... O mais importante, neste caso, é João Mário, porque o Tabata só jogou contra o Portimonense e o Antunes também só entrou 20 minutos em 2 jogos. E, portanto, acho que o mais preocupante é irmos sem ponta-lança, Mariana. O mais preocupante contra o Gil Vicente é irmos sem ponta-lança. Isto porquê? Porque o Sporting jogou 3 vezes fora. Ok, podem dizer, é mais difícil. Mas a verdade é que as equipas não se fecham tanto quando jogam em casa. Certo. E jogamos em casa contra o Porto, que é um clássico, não tem nada a ver. Agora, nós vamos apanhar um bloco baixo, e quem viu um bocadinho do jogo do Porto percebeu que o Gil Vicente defende muito atrás e troca bem a bola lá na frente, eles sabem jogar. E, portanto, o Porto teve muitas dificuldades, não foi assim aquela vitória tão fácil como as pessoas pensam. E, portanto, teve muitas dificuldades. O Gil Vicente joga um bloco muito baixo, e se vamos jogar com o falso 9, com o Jovane, tão longe da área, o Jovane não vai dar 3 toques na área, o Jovane não vai dar toque nenhum dentro da grande área, porque a densidade populacional do Gil Vicente da grande área é bastante, e depois eles defendem realmente muito bem, e até trocam bem a bola. O Sporting vai ter um jogo muito difícil, que é os jogos contra as equipas pequenas em Alvalade, que vão fechar, e o Sporting, como gosta de jogar em transição, vai ter que alterar todo o seu modo operante em termos de jogar, porque vai ter muito tempo a bola e vamos ter que saber fazer com ela, mas vamos ter que ter presença na área. Eu, por exemplo, eu como sabem, acompanho o Leeds, no campo do líder do Aston Villa, todos os lances de gol do Leeds, o Leeds tinha 4 homens dentro da grande área. O Sporting, é o que eu digo, não tem os 4 homens. Normalmente o gol do Sporting só tem o Pedro Gonçalves. Reparem o gol do Sporting. O Pedro Gonçalves está ali e não está mais ninguém, só o Pedro Gonçalves é que está dentro da grande área naquele, no segundo golo. Toda a gente está para trás da bola. E, portanto, o Sporting contra o Gil Vicente vai ter um jogo muito difícil e acho que não jogar o Sporting de início nesse jogo vai ser dar ao adversário muitos minutos de avanço. Espero estar enganado e que o Sporting marque logo um cedo o golo e desmonta toda a estratégia do Gil Vicente, mas caso isso não aconteça, nós vamos ter que recorrer outra vez ao plano de meter a carne toda no assador, Sporting, Tiago Tomás, tudo para a frente, mas neste caso não vamos ter o cérebro, que vai ser João Mário. E essa é a minha grande preocupação nesse jogo contra o Gil Vicente, onde nos vai ser oferecida, entre aspas, a bola, e vamos ter que ter inteligência, criatividade para ultrapassar a barreira, que vai ser muito, de dois blocos que o Gil Vicente vai manter à frente da baliza. Outro pormenor que o Pedro estava a referir em relação a esta equipa, Pedro, que eu acho que é completamente diferente do ano passado, é a garra da equipa. Eu acho que esta equipa está com algum sentimento e está com garra e luta. Isso notou-se, quer pelos festejos do segundo golo, quer pela forma como eles tentaram na segunda parte mudar o jogo. E, portanto, isso é um aspecto positivo que o Sporting está a revelar este ano, espero que se mantenha. E agora, voltando outra vez aos Vicente, espero o Sporting que uma entrada muito forte, porque vai ser mesmo difícil nós passarmos ali na linha defensiva do Gil Vicente se mantivermos a mesma estrutura tática e se mantivermos a mesma forma de jogar. Portanto, vai-nos ser dada a bola e nós vamos ter que saber construir e desconstruir toda a defesa do Gil Vicente. Jogo que ano passado perdemos por 3-1, no famoso jogo em que começaram as primeiras represálias e que não se podia entrar. Nós fomos com os cascóis. Exatamente, com os cascóis, que depois na quarta-feira fomos. Isso foi em Barcelos. É o que eu estou a dizer, sim, foi em Barcelos. Não, sim, agora em Alvalade, sim, tem essa diferença, mas já o ano passado. Não, mas só para recordar que já agora não há público, que são aqueles jogos, sim, é que é a questão de não haver público e são aqueles jogos que nós não podemos dar a bébias de forma alguma. Mesmo quando o clube aparentemente é mais fraco que o nosso, essa é a verdade, mas nós temos que o demonstrar dentro de campo e, portanto, sendo este um jogo em atraso que nos permite colocar e manter no cimo da tabela, é óbvio que não há a mínima dúvida que temos que jogar e vencer o jogo, quer dizer, não, nem me passaria pela cabeça outra coisa. Certo, Pedro, ainda sobre o jogo com o Gil, que, como nós dissemos há pouco, até chegou aqui a criar grandes dificuldades ao Porto. Sim, em sequência daquilo que disse o João, achas que nós temos que nos preparar bem no último terço do terreno? Nós temos de estar sempre bem preparados no último terço de terreno, que tem sido, na verdade, não estava a ser um problema e não tem sido um problema. O Sporting sofreu um golo, jogou um clássico, eu diria que é sempre um jogo diferente de todos os outros e, portanto, até acabou por ser um pouco imprevisível haver aqueles 4 golos. Provavelmente não se esperaria que naquele clássico acontecessem 4 golos, talvez 1-0 para o nosso lado, eventualmente 2-1, ou às vezes, eventualmente, claro, é um jogo triplo, 1-0 para o Porto, uma coisa assim do género, ou 1-1, mas depois nos outros jogos nós não temos sofrido golos, mas a verdade é que quando olhamos para a defesa, não é? As equipas começam-se a construir de trás para a frente e como se costuma dizer, e a verdade é que é absolutamente fundamental e aquele golo nasce de uma desatenção clara que nós temos que trabalhar e ter cuidado. Agora, se aquele vai ser o esquema tático e que vai continuar e se o Sporting continua com aqueles jogadores, vamos ver. Para já, eu não acho que, e o João há pouco falou nisso, eu também já tinha falado noutros programas disso, o Sporting não tem tido aqueles sobressaltos que muitas vezes acontecem nos jogos, que nós estamos habituados nestes últimos anos, de estar a ganhar 1-0 ou começar logo a perder. Não tem acontecido isso. Nós tivemos até agora um empate com o Porto, o resto. Não, exatamente, ou nas bolas paradas. Quer dizer, não temos tido essas dificuldades que muitas vezes vimos o ano passado. E por isso é que eu acho que há aqui qualquer coisa diferente, não sei o quê, não sei se é o suficiente, também não estou aqui já confiante que vamos ser os maiores e que vamos ganhar, não. Nem isso é indicador de outra coisa qualquer. É apenas em relação ao jogo que nós estamos a analisar e olhando para o que temos feito, há aqui qualquer coisa de diferente. Se vai ser suficiente ou não, pá, não me adianta nesta altura estar sempre a dizer que o João já explicou várias vezes isto, não temos o ponta de lança, como é que, e portanto nós temos que agora, obviamente, é analisar os jogos como eles são, Porque no fim é aquilo que eu disse no programa passado, quem tem a cabeça no cepo é o Ruben Amorim. E é sobre ele que vai cair o machado, ou não. Portanto, é o trabalho dele que está ali em causa e é o trabalho dele que está ali. Eu sinceramente, eu não tenho prazer nenhum em que Ruben Amorim saia ou que deixe de sair do Sporting. Para mim, eu quero que o Ruben Amorim, se ele tiver que lá ficar 50 anos, seria bom sinal, é porque estaria 50 anos, mas não é 50 anos há varandas, calma lá. 50 anos a ganhar e essas coisas todas, e estou um pouco marimbando que ele seja benfiquista ou o que vocês quiserem, não estou marimbado, porque, quer dizer, nós olhamos para o futebol de uma forma profissional, mas depois andamos aqui envolvidos a perder tempo com determinadas situações que não têm nada a ver. E, portanto, isso não me preocupa. Preocupa-me outras coisas da direção, que já falamos aqui várias vezes e que temos continuado a falar. Agora, em termos de jogo, eu não me interessa. Até gostaria que, se fosse possível, e se estivesse a correr bem, e se ele fizesse um bom trabalho, que fosse o treinador, se calhar, da próxima direção. Quem sabe? Não, seja ela qual a direção que for, quem sabe? Não, seria sinal que, certamente, estaria a fazer um bom trabalho. E respondendo também aqui ao José Costa Jorge, não estamos a esquecer a miséria de jogo que usamos fora da Europa, é só ouvir o programa dessa altura. Agora, não vamos estar aqui a falar todos os dias dos mesmos programas, porque senão os ouvintes que nos ouvem sempre, e não os que nos ouvem só de vez em quando, pá, coitados, vão achar que nós somos malucos, estamos sempre a repetir as mesmas coisas. Nós não podemos estar a repetir um jogo de hoje, o que levamos do LASC, que é uma equipa absolutamente banal e que nós avisamos aqui que nem era nada do ano passado, nada parecida com o ano passado, e que contrariamos muito daquilo que a imprensa até acabou por dizer, e o LASC depois até levou 3 do Tottenham. Obviamente o Tottenham é o Tottenham, mas portanto não estamos a esquecer nada. Deixa-me só referir ao Pedro que nós temos aqui 2 jogos em casa, Gil Vicente e Tondela, que são 6 pontos importantíssimos para colar à frente e para nos manter ali na frente, porque são 2 jogos em casa e são 2 testes que eu quero ver quanto a equipas que vão jogar com o bloco baixo. Para mim vão ser 2 testes importantes estes 2 jogos em casa. Já agora, João, ainda antes de irmos aqui ao resumo das modalidades do Tigres desta semana, deixa-me só perguntar-te quem é que tu escolhias para colocar no 11, no jogo com o Gil Vicente. Eu punho o Sporting à ponta de lança e, claramente, punho o Sporting à ponta de lança. João, não posso contar com o João Mário, portanto, não posso pôr o João Mário. Certo. Portanto, mantinha a mesma estrutura, mas punho claramente o Sporting à ponta de lança. E depois, quanto ao Gil Vicente, eu acho que ele não vai mexer. A única mexida que eu acho que pode haver é mesmo essa. Agora, não sei se ele vai pegar no Jovane e tirar, por exemplo, no Santos, mas no Santos tem estado bem, relativamente. Pelo menos marca golos e é um jogador espontâneo. Só que vai ser um jogo com a equipa deles muito fechada, e portanto o Nuno Santos precisa muito espaço, mas Jovane também, mas lá está, eu acho que o 11, eu gostaria de ver o Quaresma a central, em vez do Neto. Para mim a equipa seria basicamente o Adam na baliza, ao contrário que a Mariana pensa por causa do Max, que eu vi o artigo, mas acho que o Adam transmite mais segurança nesta altura com bola e neste tipo de jogo, está a transmitir confiança, enquanto não falhar, quer dizer, falhou naquele lance, mas enquanto não falhar assim uma jogada dessas, eu acho que ele vai manter o Adam, Mariana, portanto vais ter que esperar um bocado com o Max. Que seja. Vais ter que esperar um bocado, porque o Adam pode falhar e depois o Max subir. Exato. E agarrar o lugar, portanto. Exato. Mas para já ele não vai retirar o Adam, depois eu punha Quaresma, Coates, Fedal, Porro, Mateus Nunes, Palhinha e Nuno Mendes, e depois lá na frente punha-se para orar o Pedro Gonçalves, e a minha dúvida aqui era se seria Jovane ou Nuno Santos. E vamos ver o que é que o Amorim vai colocar. João, uma última pergunta sobre o Gil Vicente. Achas que vai ser mesmo o autocarro à frente da baliza? É assim, é um autocarro, mas eles sabem jogar. O Pedro viu o jogo do Gil Vicente, se calhar até ficou um bocadinho surpreendido com o Gil Vicente. A primeira parte, o Gil Vicente trocou muito bem a bola e chegou. Atenção, que os 3 avançados da frente do Gil Vicente trocam muito bem a bola. Sem Portanto, dúvida. Não é só o autocarro cá atrás. Eles defendem com um bloco baixo, que é um bocadinho diferente de jogar com o autocarro atrás. Jogam com mais tração atrás, obviamente. Mas, a sair, atenção, o Gil Vicente trocou muito bem a bola e o Porto viu-se e desejou-se para conseguir entrar na defesa do Gil Vicente. O que eu acho é que depois o Porto, com o decorrer do tempo e depois estando a ganhar, obviamente o Gil Vicente teve que tentar outros caminhos para chegar à baliza do Futebol Clube Porto e acabou por abrir mais espaço e o Porto caiu em cima deles e teve muitas oportunidades. Mas atenção ao Gil Vicente na primeira parte, em que os 3 avançados sabem trocar bem a bola e depois, claro, causaram algum perigo para a defesa do Porto, e o Porto sentiu muitas dificuldades para marcar o golo. Agora, o Porto tem jogadores que o Sporting não tem num para um, e de vez em quando desequilibra. Eu já referi isto aqui, estou sempre a repetir, mas pronto. Sim, é verdade, mas é isso. Mas é verdade, e então nestes jogos está complicado, basta o Corona decidir fintar dois gajos e cruzar e ter um avançado como o Ivan Nilsson, que muita gente não conhece, mas é um finalizador nato. E eu disse à minha esposa, este gajo é tipo Jardel, e ela disse, ah, mas de onde é que ele veio? Eu disse, vais ver, e pomba, gol do Ivan Nilsson. E portanto, muito cuidado, eu preferia realmente o Sporting com um ponta-lança, porque eles vão jogar, e eles jogaram com três centrais, e o Sporting vai ter que ter lá uma referência no meio deles, porque caso contrário, Mariana, vamos andar ali a circular a bola, passar para trás, para a frente, para trás, para a frente, para trás, para a frente, e vamos fazer cócegas, na minha opinião, espero estar enganado. Eu também espero que tu estejas enganado, e mais uma semana, mais um resumo do Tiago Botelho. Espera lá, vamos lá. Apanhaste aqui, calma lá, nós vamos. Iremos, já vamos e já vai. Boa noite Mariana, boa noite João, boa noite Pedro, boa noite a todos os ouvintes. Acho que está. Um bloco foi a primeira jornada da fase de grupos da European League, fomos até à Roménia vencer o Dinamo, o nosso velho conhecido, por 27-25. Se a semana passada critiquei o empenho, não a exibição, agora não tenho nada mais do que elogios a fazer. O Sporting entrou muito concentrado, com um plano de jogo muito bem preparado em termos ofensivos e defensivos. Tivemos muito fortes cá atrás, um CGR muito agressivo que saía bastante às movimentações de Kudus e não permitia que entrassem em bolas no pivô. O Dinamo posições de defesa-ataque e nós tentávamos sempre explorar as transições rápidas para aproveitar este facto. Dinamo que chegou a ter 3 golos de vantagem, mas conseguimos reduzir e fomos para o intervalo a ganhar por um golo. Na segunda parte, surgiu logo no início o Manuel Gaspar, determinante a parar 3 ataques do Dinamo, que fizeram com que o Sporting conseguisse uma pequena almofada. A almofada é essa, que foi muito importante, pois a meio da segunda parte tivemos 2 exclusões praticamente consecutivas, que nos deixaram 2 minutos a jogar com menos 2 jogadores. A equipa não se atemorizou, o Ruesgas esteve sempre muito bem a coordenar o ataque e a atacar os 6 metros, e Valdez e Salvador continuaram a manter a cadência de golos na parte final da segunda parte. Numa grande exibição coletiva parece um pouco injusto destacar alguém, mas Pedro Valdez fez um jogo monstruoso em ambos os lados do campo, e ainda fez 6 golos em 7 remates. Manuel Gaspar foi fundamental, sobretudo na segunda parte, terminando o jogo com 40% de eficácia e defesa. O Ruesga voltou a ser o Ruesga que nós conhecemos, e finalmente um destaque também para o Rui Silva pela forma como preparou o jogo. Assim dá gosto de bola. No fim de semana fomos até à Madeira disputar a 8ª jornada do Campeonato Nacional, vencemos o Madeiraçado por 34-28, boa primeira parte, com uma defesa sólida e um ataque com fluidez e cadência de golos. Quando o Madeira Sado conseguia furar o nosso CGR, surgia Manuel Gaspar, que voltou a fazer mais uma belíssima exibição. Os madeirenses tiveram com 5 golos durante bastante tempo e conseguimos limitá-los a apenas 10 golos em 30 minutos, o que é um ótimo indicador. Na segunda parte, entrámos algo relaxados a tentarmos gerir o jogo, o Madeira subiu a sua defesa, aproveitou para se ir aproximando sem que o resultado tenha estado em perigo, diga-se. A troca de Manuel Gaspar pelo Codices na segunda parte também não ajudou em nada ao Sporting. Franquis com 7, Ruesga com 6 e Valdez com 5 foram os nossos melhores marcadores. Do outro lado, Nuno Reis, ponta emprestado pelo Sporting, terminou o jogo com 9 golos. No hóquei, as mulheres disputaram a 5ª jornada, foram até Campo de Ourique, venceram o Campo de Ourique por 5-0, com um bis da Ana Catarina Ferreira e os golos das gêmeas Rita e Ruth Lopes e a Sofia Moncóvio. Os homens disputaram também a 5ª jornada, foram até Turquel vencer por 7-2, e nada melhor do que entrar no jogo a ganhar, com um golo logo no primeiro minuto. Primeira parte irrepreensível, quer na defesa, quer na finalização, alicerçada numa grande exibição de Gonzalo Romero. Na segunda, e a ganhamos por 4-0, entramos um pouco mais relaxados, sofremos um pouco com as bolas paradas do Turquel, mas a equipa reagiu bem, voltou a ser a equipa da primeira parte e tomámos novamente conta do jogo. Vitória justíssima, coroada com uma boa exibição, muito consistente, quer defensivamente, quer ofensivamente, e com 2 destaques individuais que vão, para, a meu ver, para Romero e Verona, cada vez mais influente neste Sporting. Os golos foram Telmo Pinto, Ferranfon, Platero e Bis de Verona e de Romero. No voleibol foi jornada dupla, as mulheres iam disputar no sábado a 7ª jornada frente ao Porto Vôlei, mas foi adiado devido aos casos de Covid na equipa do norte do país. No domingo disputaram a 8ª jornada, foram até Braga vencer por 3-0, com os parciais 12-25, 15-25, 18-25. Uma vitória fácil num jogo sem transmissão, e onde a melhor pontuadora do jogo foi a nossa central, a Gabriela Rocha, com 15 pontos. Os homens, resultados diferentes. No sábado fomos até Esmoriz perder por 3-2 na 7ª jornada, parciais de 25-22, 19-25, 22-25, 27-25 e 15-9. Esmoriz conta com 3 ex-jogadores do Sporting, 2 deles foram campeões e 2 deles têm 40 anos ou mais e aguentaram jogar 5 sets ao mais alto nível. Um jogo extremamente equilibrado. O Esmoriz é daquelas equipas que dá muito trabalho e isso confirmou-se. Tivemos dificuldades no serviço durante a grande parte do jogo, acumulámos muitos erros. Paulo Vítor esteve sempre muito bem marcado e facilmente deu lugar ao André Saliba, que jogou o jogo com 18 pontos, embora a sua exibição foi caindo com o decorrer do tempo. Bruno Alves não esteve sequer lá e obrigou Maia praticamente a fazer o jogo todo. Sentimos muitas dificuldades em parar José Pinto, o oposto dos Maristas terminou o jogo com 31 pontos, e o central Everton, que faz sempre questão de fazer grandes jogos quando jogam contra o Sporting. Aquilo que eu vi foi, neste jogo, um Sporting muito desconectado, a cometer muitos erros, e os únicos pontos positivos do jogo que eu consegui encontrar foi a prestação do bloco e, sobretudo, a exibição de Éder Levy, que apesar de ainda se mostrar algo lento, fez grande parte do jogo, esteve muito bem no bloco e ainda conseguiu terminar com 16 pontos. Não há como fugir à questão e podem dar as voltas que quiserem. Este resultado foi inaceitável. No domingo, um jogo completamente diferente. Fomos até às Caldas, bater o Sporting das Caldas por 3-0, com os parciais de 20-25, 16-25 e 21-25. Jogo bem mais competente que o anterior, como eu dizia, com menos erro e, sobretudo, muito mais consistente. Sporting muito forte no seu serviço e no centro da rede, quer atacar, quer defender. O bloco esteve irrepreensível, em especial no segundo e no terceiro set, onde fizemos vários blocos pontuantes. A recepção esteve algo inconstante, com o Calas a atacar à vez, quer o Bob de Voranen, quer os Rojas, que fizeram um jogo em crescendo neste aspecto. O oposto Paulo Vítor com 12 pontos, e o central Vítor Hugo com 15. Foram a ver os destaques individuais da equipa. No basquetebol, terceira jornada, fomos também à Madeira, tal como o handball, vencer o Cabo Madeira por 87-72. Apesar dos muitos turnovers cometidos, foi um bom jogo de basquetebol, que chegou a ter momentos completamente frenéticos. Um grande primeiro período parte a parte, com o Sporting igual a si próprio. No segundo quarto, começa a rotação das equipas e nós disparamos no marcador com o Pedro Catarino claramente em destaque através do seu lançamento exterior. Segunda parte, que perdemos por 33-30. Viu-se um jogo mais equilibrado, com a distância a manter-se quase sempre nos 15 pontos. O Cabo apresentou um ataque bem organizado e o Sporting a sua habitual defesa aguerrida, jogo interior e tiro exterior. Num jogo onde demos muitos minutos a Cláudio Fonseca, Pedro Catarino e Diogo Ventura, o destaque individual vai a mover para Travante Williams, que fez 21 pontos, 6 ressaltos, 4 assistências em apenas 23 minutos de jogo. No futsal, as mulheres iniciaram o campeonato. Na primeira jornada foram até Porto Salvo perder com os Leões de Porto Salvo por 5-1. Uma derrota pesada abriu o campeonato, com o gol do Sporting a ser marcado pela Sara Tavares, mais uma vez num jogo sem transmissão. Os homens disputaram a quinta jornada do Campeonato Nacional. Recebemos e batemos o Módicos por 3-2. A primeira parte viu um Módicos um pouco diferente do habitual, sem causar grande perigo. Eles tentavam pressionar alto, mas o Sporting conseguia encontrar sempre solução para sair da pressão, seja jogando vertical para o pivô ou em transições rápidas no sistema de 4-0. Cardinal marcou cedo, voltou a marcar após uma perda de bola da defesa do Módicos e o Rocha fechou a primeira parte nos 3-0. Na segunda parte, vimos o Módicos diferente, a explorar logo o 5 contra 4, conseguiram reduzir até aos 3-2, já a cerca de 50 segundos do fim, mas nessa parte final soubemos gerir muito bem esses segundos e conseguimos vencer sem grandes sobressaltos. O futebol feminino não jogou devido aos compromissos para as seleções, portanto, é tudo por agora. Saudações leoninas a todos. Ficas alto. E um outro grande resumo esta semana por parte do Tiago Botelho, que tantos ataques cardíacos nos deu aquele futsal com o Módicos. A verdade é que vencemos, portanto, Tiago, obrigada. Até para a semana. Pedro, ainda antes de irmos ao Vieto, ao Albuquerque e a tudo isso, a Varandas voltou a falar. Ainda antes da ida para a Madeira, a Varandas acabou por dizer que um bandido será sempre um bandido em relação a Pinto Costa. A verdade é que nos últimos 15 dias nunca se viu o presidente do Sporting falar tanto. Sim, sim, esse tem sido, esse é um problema, agora lembrou-se de falar e já o devia ter feito noutras ocasiões. O que me espanta é ainda ver alguns sportinguistas que confundem, na minha opinião, confundem as situações em relação a Pinto Costa e ainda conseguem defender quase o Pinto Costa para atacar Varandas. Eu não preciso defender Pinto Costa para atacar Varandas, eu ataco Varandas com aquilo que ele é incompetente ou com a sua direção é incompetente. Agora, aquilo que ele disse, Pinto Costa, não há dúvida nenhuma, podem vir com as histórias dos apitos, podem vir aqui com as histórias dos escutas que não foram legais e que não entraram e nos processos e essa coisa toda, podem vir com tudo isso. O futebol português dos anos 80, 90 então, está à vista de todos, as escutas são sempre as escutas, é só ouvir, só não entendo quem não quiser, e portanto a mim espanta-me como é que alguém acha que não esteve bem, independentemente do que depois ele representa. O que me interessa é que só faltou, na minha opinião, a Varandas ter também respondido a Luís Filipe Vieira em relação à questão das eleições, porque Luís Filipe Vieira tentar comparar qualquer coisa como a democracia no Sporting com a democracia do Benfica é uma autêntica anedótica, olhando então para estas últimas eleições que nem debate existiu e que ele teve a lata de dizer na televisão que iria escolher o próximo presidente quando ele saísse neste mandato, não o disse com estas palavras, mas deixou bem claro para todos os que ouviram. E era aí que também Varandas também deveria ter respondido, para não deixar acrescentar uma linha. Eu nem quero falar disto porque já estás a falar tudo. Sim. Muito bem. Deixa-me só acrescentar uma linha. É que o Varandas só ouviu as escutas, também ouviu lá Luís Filipe Vieira. Está lá, claro, nas escutas, e portanto é só ir ao YouTube, além de Pinto da Costa, há lá, sim, uma escuta, há uma conversa de Luís Filipe Vieira com o Valentim Oreiro. Eu nem percebo, portanto, Mariana, como o João, acho que não vai acrescentar muito mais, acho que é um não assunto, disse o que tinha que dizer, na minha opinião, só faltou acrescentar alguma coisa em relação ao que Vieira disse no outro dia sobre o Sporting. O Sporting pode ter muitos problemas, pode ter muitas questões por resolver, mas em termos de democracia, apesar de tudo, eu acho que ainda dá lições a algumas coisas. O Porto talvez tenha uma coisa que eu gostaria que no Sporting fosse discutida, que é a questão do um sócio, um voto, ou as condições, e aí talvez valesse a pena discutir essa questão. Mas tirando isso, o Porto teve pela primeira vez umas eleições que finalmente tiveram quatro listas e que alguém ousou tentar passar Pinto da Costa, que na realidade isto foi só um mando de câmara para o que há de acontecer, porque toda a gente sabe, e eu não desejo mal a ninguém, apesar de tudo, nem desejo morte a ninguém, mas toda a gente sabe que Pinto da Costa só sai do Porto no dia em que não puder fisicamente se deslocar ao Dragão, e mesmo assim em teletrabalho não sei se não continuará na presidência do Porto, ou no dia em que obviamente falecer. E portanto... acho que não, nenhum dos casos, e nos ensina uma grande coisa em relação a determinados tipos de democracia, é aquilo que é a participação ativa dos sócios do Sporting. Depois podem nos ensinar outras coisas e deixar isso para as notas finais em relação ao Benfica. E portanto não há muito mais a dizer, Mariana, é um não assunto, acho que podemos, na minha perspectiva, podemos avançar para o outro, provavelmente o Miguel Albuquerque, que terá um bocadinho mais, mas também não é muito mais, um bocadinho mais que se lhe dizer, e se calhar aí o João pode começar por aí, e para não ser eu outra vez a dizer e alterar. Então... A não ser que o João tenha ficado parado, porque parece-me que o João ficou parado. Acho que sim, João. Não queres falar, falo eu. Ainda não vejo João Castro. João Castro caiu, é o que acontece em programas em direto. Pedro, ainda antes de irmos aqui ao Miguel Albuquerque, a venda de Vieto, 7 milhões repartidos entre o Sporting e o Atlético. Um jogador que vai para o Al Hilal ganhar dinheiro. Claro, sim, estou aqui a dizer que parou, mas eu e a Maria... Ah, sim, o João é que parou. Eu posso tentar tirar o João porque ele efetivamente caiu. Eu vou tentar adicioná-lo, mas não, o João caiu. Pois talvez já tenha havido aqui qualquer, isto depende da plataforma, porque esta nem depende de nós, isto está nos servidores do StreamYard. Ora bem, eu devia, há aqui duas questões que nós podemos fazer, os negócios de Vieto, entrada e saída, e aquilo que em campo, eu esperava, quando Vieto chegou e aquilo que esperava dele, eu acharia que ele poderia trazer alguma qualidade ao plantel de Sporting e que teria qualidade para fazer algo mais. O problema aqui são sempre os negócios. O negócio vem por causa de uma série de condições que toda a gente sabe, não vamos estar aqui a repetir, toda a gente sabe porque é que Vieto veio e as condições em que foram feitos, e a verdade é que ele depois, apesar de ter qualidade, é sempre a velha história, nunca acrescentou muito ao jogo do Sporting, ou seja porque os treinadores não apostaram dele da melhor forma, seja porque o jogador falhou, seja, a verdade é que ele só agora recentemente acabou por marcar um gol, e portanto também não era, eu esperava mais, ele não acabou por não acontecer, e portanto também não me espantava nada que ele se fosse embora. Agora, achar que... O negócio já de si, de entrada, não foi bom. O negócio de saída, o João até poderá falar melhor sobre isso. A grande questão, e depois, ainda se ver no jornal oficioso do clube, que é o Jornal Record, para que não se esqueçam, dizer que estamos a falar numa ótica de poupar salários, e por isso é que o negócio se fez, então se foi esta a direção que o contratou, poupava os salários logo quando o contratou e não mandava agora embora para poupar salários. Portanto, tudo isto claro. É uma grande neblina, é uma confusão que ninguém se entende. Porque eu percebo o Vieto claramente faz o contrato da vida dele, João poderá explicar um bocadinho mais. Obviamente o que demorou foi acertar os salários altíssimos que ele deve receber para as Arábias e, portanto, é óbvio, claro, é óbvio que para ele tem todo o interesse. Além do mais, o Vieto, não, obviamente, que teria todo o gosto, imagino, em conquistar títulos no Sporting, mas não, tem, não fará disso também um grande problema. E, portanto, isto foi um mau negócio financeiro de entrada, é um negócio mau também de saída, e pelo meio pouco se teve, pouco aproveitamento esportivo tivemos dele, mas deixo agora essa parte para o João. Bem, é fácil explicar o negócio Vieto, Mariana. Eu acho que tem-se que dividir aqui o negócio Vieto em três partes. Isto até para então, muita gente... Eu vou dividir. Muita gente tentou... peço desculpa por ter ido abaixo, mas foi o meu filho que desligou a bateria do meu fez computador. Fez muito bem. Eu pensava que estava a carregar e não estava. Então é o seguinte. Temos que dividir a venda do Vieto, ou a história toda do Vieto, em três partes. E vamos ter que começar pelo início. O que é completamente ruinoso foi a venda do Gelson. Portanto, o negócio Gelson é que é verdadeiramente ruinoso. Porquê? Fez passar a imagem que, e para valorizar mais a venda de Gelson, valorizou-se Vieto em 15 milhões. Ora bem, já na altura tínhamos falado disso, e quem for ao Transfer Market percebia que Vieto valia 7 milhões. Aliás, se o Vieto custasse 7 milhões, é isso que ele custa no mercado, e foi isso que ele foi vendido agora, foi por 7 milhões. Vieto não vale mais do que 7 milhões. E, portanto, o que a direção do Sporting tentou transparecer aqui no negócio de Gelson é que foi um ganho de negócio, que foram 23 milhões. E esse é que foi o péssimo e o ruinoso negócio. É aí que temos que bater. E eu passo a explicar porquê. Porque na prática o Sporting, o que é que recebeu? Por Gelson, recebeu 15 milhões mais 50% de uma venda de Vieto. Ou seja, recebeu 15 milhões mais Vieto mais 50% de uma futura venda. Isto foi o que o Sporting recebeu, em vez dos 22,5 milhões anunciados pelo Sporting na altura. Portanto, o que o Sporting recebeu... Recebeu 15 mais 3,5, em boa verdade. Recebeu 15 mais 3,5. Mas, depois, exatamente, recebeu 15 mais 3,5. Ponto final, o Sporting não recebeu mais nada do que isso. E depois, com a agravante de, e o Pedro referiu agora, que o Vieto tem um salário brutal de, se eu não me engano, 3,5 milhões brutos, o que é realmente muito grande para o Sporting. E, portanto, o grande erro foi esta, vendemos o Gelson acima dos 20 milhões. E é uma mentira. E, portanto, foi isso, esse é que é o péssimo negócio. Além disso, as cláusulas desse negócio são completamente ruinosas para o Sporting. Por muitos motivos. E depois, o que é que acontece? Vieto não teve, obviamente, muita gente já tinha avisado, não tinha a intensidade, não tinha a qualidade que demonstrou no Vila Real, portanto vem para o Sporting e não demonstra, não é prescindível. Tem alguns golos, tem alguns bons pormenores, mas em muitos jogos, eu lembro de um contra o Porto em Alvalade em que ele falha dois golos, por exemplo, tem jogos em que falha muitos golos, é um jogador com uma péssima finalização, ou foi perdendo a confiança, e neste momento já nem sequer era titular de Sporting. E, portanto, o que acontece é que o Al Hilal, sabendo da qualidade de Vieto para jogar no Campeonato da Arábia, e sabendo que era possível levar o jogador, aproveita-se do facto do jogador, obviamente, querer e ganhar muito dinheiro, e faz uma proposta ao Sporting, proposta essa por 7 milhões. E aqui é que temos que ver, este negócio é tão ruinoso como o primeiro? Eu diria que não. É um negócio menos mau. Porquê que eu digo que é menos mau? Porque o Vieto vale 7 milhões. O Vieto não vale mais que 7 milhões. E eles pagaram 7 milhões. O mal é que o Sporting só tinha 50% do Vieto, percebem? E, portanto, o Sporting, obviamente, aqui demonstra que existem dificuldades financeiras. Porque eu já vi jornais a dizerem que o Sporting vai aproveitar este dinheiro e vai fazer grandes renovações do plantel, ou vai renovar com alguns jogadores. Eu acho que estes jogadores... O Marcos é só o pedido que eu tenho a fazer. Ok, mas eu acho que este valor, os 3 milhões e meio, vão servir para pagar salários das dificuldades de tesouraria. Quem lê os relatórios, e o Pedro lê muitos relatórios, são dificuldades de tesouraria que são evidentes. E, portanto, o Sporting vai pagar nos 3 milhões e meio e vai aplicar em tesouraria. E, portanto, o Sporting vende por 7 milhões, o jogador, 3 milhões e meio para o Mil, para o Atlético de Madrid e para o Sporting, e 25% da futura venda. Mas atenção, que os 25% da futura da venda é 12,5 para cada um. Certo. Não, as pessoas não pensem que o Sporting vai vender um Vieto e vai receber 25% dessa venda. Não, vai receber 12,5% dessa venda. Agora, este negócio ainda podia ser pior. Eu vou dizer, este negócio tinha... o Atlético de Madrid, no primeiro negócio que fez com o Sporting, tinha lá colocado cláusulas que poderia até fazer com que o Vieto tivesse saído, ou pudesse, se o Sporting concordasse, porque o Sporting tinha os direitos esportivos do jogador, tivesse saído sem que o Sporting recebesse nada. Porque o Atlético de Madrid tinha prioridade em receber alguns montantes, primeiro com o Sporting. E, portanto, isto, em termos de financeiros, foi o que se passou. Okay? Portanto, não é como as pessoas estão a dizer que o Sporting perdeu X dinheiro e tal. Não, porque aquilo foi só um movimento contabilístico. O Vieto não custou nada ao Sporting. O Sporting pagou zero pelo Vieto. Ou foi uma valorização contabilística do Vieto em 15 milhões e depois, obviamente, como tu disseste bem, Mariana, a verdade é que o negócio do Gelson fica pelos 18 milhões e meio. Depois, o que é que acontece? Em termos desportivos, temos aqui que ver o timing em termos desportivos. Obviamente que o timing é muito mau, porque estamos a 2 meses de mercado de janeiro, não temos ponta-lança, Vieta era um jogador que podia jogar ao falso 9 que tanto o Ruben quer, e a verdade é que o Sporting não contrata ninguém. Agora, aqui eu divido mal pelas aldeias. A direção consultou o Amorim e explicou que Vieto tinha a proposta e se calhar tentaram que Amorim aceitasse e Amorim aceitou, mas também Amorim não quis um ponta-lança no final do mercado porque só queria Paulinho. E, portanto, acho que aqui nenhum pode ficar a rir porque nem a direção insistiu na contratação de ponta-lança, nem o Amorim exigiu. Agora, e na outra questão que eu queria falar em relação ao Vieto. Eu acho muito bem o vídeo que fizeram ao Vieto. Se fizessem a todos os jogadores que saíram do Sporting. E eu acho que é lamentar, e é fácil de ver, que os jogadores que marcaram perto de 100 golos, jogadores que foram capitães do Sporting Clube Portugal, não tiveram um vídeo de despedida tão bem feito como este de Vieto, e lá com aquele discurso, eu nem vou falar de discurso, também não quero estar aqui a massacrar as pessoas. Mas isto devia ser o vídeo para todos os jogadores, fundamentalmente para aqueles jogadores que foram ídolos do Sporting, que foram jogadores que tiveram uma contribuição desportiva para títulos, para golos muito maiores que Vieto, e que viram muitas vezes, aos jogadores da formação que saíram e que tiveram cá desde os 12 anos, e que só receberam uma mensagem nas redes sociais a dizer boa sorte Miguel Luís, ou boa sorte sei lá quem, mas e boa sorte vida desportiva, saudações leoninas, quando esses jogadores que aportaram toda a sua vida no Sporting, que fizeram-se, foram meninos, foram homens, não tiveram direito a um vídeo de despedida deles a sair da academia, de uma casa que viveram lá muitos anos. E isso é que me deixa triste, Mariana. Porque além de todas as negociatas que se pode haver aqui, é verdade, é que o que se transmite e a mensagem que se passa um bocadinho é quem nos deu tanto, na hora de despedida, nós formos um bocadinho arrogantes e pá, não fizemos o que é normal que os clubes fazem para até o jogador depois continuar com aquele carinho pelo clube. E às vezes quando vemos o jogador ir para outros clubes pequenos e marcar golos ao Sporting e festejarem tanto e dizemos, ah, estes gajos são sempre os traidores e não sei o quê. Pá, se calhar se tivessem sido tratados com outro carinho no clube e mesmo na altura de despedida, não é só quando nós precisamos dele, é quando já vamos embora que também temos que ser grandes. E acho que isso faltou claramente nesta... Faltou na despedida dos outros jogadores, não devia tudo bem, fizeram o vídeo, façam os vídeos sempre que quiserem. Agora, os jogadores como o Nani, que vão embora, como o Montero, como o Bas Dost, que tiveram um papel... Os Geraldes, inclusive. Geraldes, inclusive, Miguel Luís, que deu... Pá, são jogadores que fizeram só mesmo no Sporting. E não têm nenhum vídeo. Pá, eu não quero estar sempre a bater nesta tecla, mas a mim acho que pá, houve jogadores, por exemplo, houve jogadores de outros clubes que até fizeram vídeos despedida com amor ao clube que agora saíram. Pá, e o Sporting o que é que vai ter desses jovens no futuro? Vai ter alguma gratidão? Se calhar vai ter. Se calhar daqui a uns tempos estamos a entrevistar alguns jogadores que saíram do Sporting e dizer, pois, infelizmente, quando saí do Sporting não houve aquele carinho, podíamos ter negociado. Quantas vezes já tivemos aqui ex-jogadores, não é, Pedro? Nem houve uma festa de despedida, nem nada. E depois nós ficamos todos, pois, bem assim melhores tratados. Pá, mas isso tem que partir do clube, e portanto não é só por ser o Vieto, o XPTO, que marcou não sei quantos golos, mas marcou poucos, comparado com o Bas Dost, com o Nani, com o Montero. O Montero ainda há pouco tempo, no início da época, pediu-nos ali, pediu ao Sporting uma camisola das novas e tudo. Pá, eu acho que todos os jogadores mereciam esse carinho e essa atenção, mas pronto, cada qual faz o que quer, mas depois obviamente também são avaliados por isso. Claro, e chegam, saem e a tristeza continua e depois não nos podemos queixar porque obviamente a culpa é própria. Pedro, muito rapidamente, e uma vez que o programa já vai longo, outra polémica da semana foi a suspensão de funções por parte do Miguel Albuquerque. Na sequência de uma decisão que já tinha sido tomada pelo Tribunal e que o Sporting já tinha este conhecimento, mas que face à capa de um dos jornais nacionais deste país, acabou por tornar com um efeito direto e imediato a suspensão do diretor das modalidades. Sim, em relação a este assunto eu divido em duas partes. A primeira, é evidente que o Sporting já sabia da decisão e a decisão, pelos vistos, já era final, portanto já nem, e digo final porque não ia haver recurso, e portanto, e entretanto o próprio Miguel Albuquerque até continua com mulher. Para mim, há aqui dois aspectos que são as duas partes. Uma primeira parte é óbvio que o Sporting não pode ter um quadro principal, um dirigente principal, nem deveria ter em nenhuma função, não é? Mas já sabemos que isso não é, pessoas que são condenadas de violência doméstica. A violência doméstica é um flagelo em Portugal e é um assunto que não deve ser, com o qual não se deve brincar e ter algum cuidado. Olha, seria muito interessante, quem sabe, por exemplo, que num quadro de responsabilidade social e até que o Miguel Albuquerque integrasse uma qualquer ação que pudesse de alguma forma estar envolvido no espírito de combater a violência doméstica. Seria interessante que, por exemplo, o clube conseguisse fazer alguma coisa, mas isso era preciso que os clubes, e não é só o Sporting, todos os clubes pensassem um bocadinho mais do que ao lodo em que às vezes estão metidos. E, portanto, essa é uma primeira questão que é absolutamente fundamental. Depois vem a questão política. É evidente que Miguel Albuquerque, quando foi importante para ele continuar no Sporting e apoiar esta candidatura, era uma peça útil. Quando se percebeu que Miguel Albuquerque poderia um dia, e não é muito longe, dar outro salto, rapidamente fizeram xeque-mate. O João utilizou essa expressão e é óbvio que isto foi um xeque-mate total. Miguel Albuquerque, se teria alguma expectativa ou alguma possibilidade de se querer candidatar um dia à presidência no Sporting, este episódio manchou de uma forma completamente, eu diria, quase irreversível, de forma a que dificilmente poderá fazer algo mais no Sporting, até mesmo trabalhar no Sporting. Há temas com os quais não se brincam. Agora, isto é assim, deitou-se na cama com eles e agora, olha, e agora alguém achou que ele já estava mais na cama e chutou-o para fora da cama. As coisas são assim, este é o Sporting que é o Sporting dos sacos de gatos, é o Sporting que nós estamos habituados a ver nos últimos anos, de pessoas que umas vezes são úteis para umas coisas, outras para outras. Já vimos isto na direção passada, o Nuno Saraiva, quando servia, era o maior, depois deixou de servir, o Bruno Carvalho também o maltratou e vice-versa, enfim. Portanto, nós já estamos fartos de ver isto em todas as direções, e portanto, politicamente, ele teve uma determinada jogada que agora essa jogada nunca se concretizou e portanto quando se percebeu que ele poderia ser um candidato e que já havia cada vez mais algo no ar que se falava e histórias e alguns boatos e rumores que ele poderia estar mesmo a preparar isso, acabaram por colocar irremediavelmente, porque é óbvio que esta notícia é plantada, porque uma notícia que sai quase um ano e meio, quando toda a gente sabia deste processo há tanto tempo e sabia destas coisas, inclusive sabia-se perfeitamente que o Miguel estava com a sua mulher a viver com ela e, portanto, a coisa já tinha sido resolvida. Acho que não há dúvidas nenhumas de que é que estamos... Mas isto é o Sporting, quer dizer, o Miguel Braga há bocado parece que na Sporting TV também veio dizer que a saída do Bieto está relacionada com o Alcochete, portanto, isto é um clube de malucos. E, portanto, nós vivemos num... Nós comentamos aqui o dia-a-dia de um clube de malucos, cada vez mais, e não é fácil procurar a sanidade para este clube. Mais do que um clube de malucos, é um jogo de interesses. É o xeque-mate político. Eu acho que nem preciso dizer. O Pedro já referiu bem tudo o que eu queria dizer e não queria estar a massacrar com isso, mas é um xeque-mate político. Isto é, obviamente, um filme. O Sporting é sempre uma novela diária que nós temos que comentar. Há sempre tema diário e há sempre jogos bastidores. Por isso é que eu disse: o Sporting, e quem se quiser. Quem quiser ir para lá, para o Sporting, tem que rapidamente perceber três coisas. Como é que funcionam os meandros do Sporting, porque são muitos meandros, Depois é derrubar paredes, conforme eu disse, porque é preciso derrubar muitas paredes, e quando falo disso é derrubar coisas históricas que estão lá dentro do Sporting, que têm que sair rapidamente, senão o Sporting nunca mais vai evoluir. E depois é ter uma política completamente diferente dos últimos anos e de muitas direções, porque o Sporting, se continuar a fazer exatamente a mesma coisa que faz há 34 anos ou há 40 anos, ou lá, que é, vai ganhar exatamente os mesmos campeonatos, dois. Pronto. Portanto, se queremos um Sporting renovado, temos que saber bem os meandros do Sporting, para percebê-los, para saber-nos defender destas coisas, destes ataques políticos, e para saber conviver com eles. Depois é derrubar muitas paredes, que há muitos dinossauros dentro do Sporting que só prejudicam o Sporting, é a minha opinião. Portanto, é derrubar muita gente, há muita gente competente, atenção, gosto de muita gente dentro do Sporting, porque há muita gente competente na estrutura, mas basicamente eu arrumava com a estrutura com pessoas antigas, sem vícios, punha uma equipa completamente jovem. Por mais impopular que essa medida fosse, eu pagava em alguns milhões e dava indemnizações a muita gente e a Deus, porque depois o que acontece é quando vão para lá outras pessoas, essas pessoas vão contar o que se passa lá dentro, cá para fora, e depois os meandros começam a trabalhar, depois dá o que dá. Portanto, era isso que eu faria. Isto foi mais um checkmate político, não há volta a dar. E pronto, já temos aqui a estrutura para a bancada 2022. Ficaram só dizer que em direto, João. Diz, Pedro, desculpa. Só dizer que com o Miguel Braga, a expressão que ele utilizou foi que o negócio do Vieta é uma consequência do ataque ao Alcochete. Só para que... Porque o Alcochete ficou no ar que eu disse outra coisa. Já está o vídeo na net, é fácil de encontrar. Mas só para se perceber, oh, Pedro, o que ele disse, eu percebo, é uma loucura. Não, eu também disse. Percebo o que é que ele diz, não, mas isto é mais... Não, espera aí, eu vou perceber, é uma piada, eu vou perceber, porque Alcochete é uma palavra árabe, e portanto devia vir Alcochete. Alcochete, pois, ele está, então é por isso que ele está, ok, é assim já, agora... Alcochete. Finalmente, ele disse, Alcochete, assim já se percebe, o que é raro, porque normalmente não se percebe o que é que o Miguel Braga diz na Sporting TV, sim, talvez ele se começar a fazer em modo fado, talvez a coisa funcione melhor, mas se calhar é isso, João, é mesmo Alcochete. Faz sentido. Afinal ele é que tem razão e nós não percebemos nada disto. Está a perceber, meninos, enquanto... E falando vamos aqui... Para as notas finais, não é? Vamos não? Para as notas finais, sim. Eu como tenho uma nota final, eu não só tenho uma, mas é um pequeno pormenor. É só um pequeno pormenor, porque... E até me custa dá-lo como exemplo, mas a verdade é que vão acontecer eleições no Benfica na próxima quarta-feira, não é? 26, 28, quarta. Exatamente. Quarta-feira. Faça-me uma ideia. É mais um momento fabuloso do presidente Luís Filipe Vieira tocar antecipar as eleições antes que o outro ainda ganhe e não convém. Portanto, ainda bem, ainda ele teve a lata de dizer que nossos é que não eram democráticos e o gajo antecipa as eleições, que é para o outro não ganhar muita atração, senão ainda lhe rouba o lugar. Portanto, ainda hoje vi qualquer coisa do Bernardo Silva a dar atração. Até o Bernardo Silva, exatamente. Se o Filipe Vieira não se antecipa, amanhã é o João Félix e depois há de ser outro qualquer. E quando damos conta, o gajo, ele de burro não tem nada. Mas pronto, mas era só para dizer que, na realidade, obviamente eles vão ter as eleições, a mim diz-me pouco. Quem for será o presidente deles, não é isso que é para mim relevante. Mas a verdade é que eles vão ter eleições na quarta-feira e os sócios. Que moram nos Açores, desculpa, nas ilhas e no estrangeiro, votam também nas eleições como nós, só que nós temos que pagar a um advogado para nos autenticar o voto e enviar por correio e nem temos a certeza que às vezes esses votos chegam a Portugal, ou que chega à urna ou à contagem. No caso deles, recebem um PIN através de carta que depois vão ao site através de um código e votam numa aplicação que terá sido auditada em 2006. A Comissão 2006. Nacional de Eleições, 2006, parece que entretanto não terá havido, mas pronto, nunca vi muitos benfiquistas a falarem sobre se os resultados foram adulterados ou não, talvez agora se vá ouvir, porque estas coisas também nunca se ouvem, porque na realidade nunca houve eleições no Benfica, não é isso, na verdade, o que houve aqui foi uma espécie de monarquia, mantém-se ali o rei em vigor, mas talvez se venha a falar agora um bocadinho mais, mas essa é a verdade, e depois... O outro ponto também é absolutamente fundamental, é que a seguir há 25 locais, acho que são 24 ou 25 locais ao longo do país para poderem votar de forma eletrónica como nós fazemos e não obrigar as pessoas a ir a Lisboa. Portanto, esta coisa de alguns sportinguistas que ainda acham que nós devemos de ir a Lisboa, a eles eu recomendo que em vez de andar de carro, andem de cavalo, que em vez de escreverem num portátil, que escrevam numa máquina de escrever, e que em vez de usar um smartphone, que utilizem um pombo-correio, quando quiserem telefonar a alguém. Acho que é prático. Sim. João, as tuas notas finais. Eu só tenho uma, porque o desporto não é só futebol, e dar os parabéns a João Almeida e Ruben Carreiro pelo um giro de Itália, portanto, fantástico. A volta à Itália fantástica, e nós aqui como desportistas, acima de tudo também, tínhamos que ter esta nota final para dois grandes desportistas portugueses, são jovens e portanto eu acho que nós ainda vamos ouvir falar muito deles, e infelizmente já não temos ciclismo, mas que é uma modalidade que o Sporting teve sempre, obviamente, um grande historial, por Joaquim Agostinho, Marcos Chagas e outros, e que temos pena, obviamente, não o ter em condições de lutar por títulos e por etapas e por as voltas a Portugal e por outras competições, mas a verdade é que temos dois portugueses e nós, como grandes esportistas que somos, que nós adoramos desporto, ou penso, se calhar, consome mais desporto em termos de modalidades esquisitas, setas e curlings e agora golfes e o caraças, e portanto domina essas modalidades todas. Eu sou mais futebol, não, futebol, gosto de muitas modalidades, e de hockey e futsal e tudo, mas modalidades mais com bola, se bem que o golfe tem bola, por acaso ainda não pensei nisso, o golfe tem bola. Tens que arranjar aqui, pode ser isso. Pois é, e portanto... Quem usa as bolas de golfe é outra coisa. Olha, pergunta ao macaco que ele sabe onde é que usa as bolas de golfe também. E portanto, queríamos dar aqui a nota, não podíamos acabar o Sporting 160 sem dar os parabéns aos atletas. Não sei que clube aqueles são, mas sendo qualquer clube, os nossos parabéns por representarem também Portugal. Claro que sim, claro. E agora sim. Temos o Rui Costa na Vuelta, já agora que vai continuar, vamos sim. Ver o que é possível. Exatamente. Fazer. Exatamente. Eu, ainda antes de me despedir e de agradecer, deixar aqui uma nota também àquele vídeo que o Alma colocou do Diogo a receber a camisola e a bola, porque foi, se o primeiro já emociona, e este segundo então... É uma coisa incrível. Fôssemos todos Diogos, se calhar éramos todos muito mais felizes. Meninos, obrigada por mais um programa esta noite. Obrigada a todos aqueles que nos estiveram a ver e ouvir. Mantenham-se em casa, mantenham-se seguros. Viva o Sporting e uma boa semana. Viva o Sporting. Vamos